Que a nova emoção seja vivida e a nossa canção não seja esquecida. Qual palavra jogada ao vento, perdida no tempo, que a paixão seja eterna enquanto durar, e as dores do amor não causem amargura. Seja uma bossa, não fale em tristeza e mostre a beleza. Não seja esquecida. Qual palavra jogada ao vento, perdida no tempo, que a paixão seja eterna enquanto durar, e as dores do amor e amargura. E o que acalenta os sonhos seja um louvor, que me apresente as delícias do amor, que seja uma bossa, não fale em tristeza e mostre a beleza. Seja uma bossa, não fale em tristeza e mostre a beleza da nossa canção.